Ela está tirando onda, as meninas de 17. Elas estão tirando onda, ela vai no pau, reflexada, ela vai no pau, reflexada, ela vai no pau, reflexada, ela vai no pau, reflexada. Pra fuder igual essa mina, não tem igual. O que ela faz na cama é igual puta profissional. Que ela flexiona, xereca no pau, que ela flexiona, a xereca no pau, que ela flexiona, xereca no pau, que ela flexiona, a xereca no pau, que ela flexiona. CDC novamente. As mina lá do Elipa, elas tão tirando onda. As mina da 17, elas tão tirando onda. Ela vai no pau, reflexada, ela vai no pau, reflexada, ela vai no pau, reflexada, ela vai no pau, reflexada. Pra fuder igual essa mina, não tem igual. O que ela faz na cama é igual puta profissional. Que ela flexiona, xereca no pau, que ela flexiona, a xereca no pau, que ela flexiona, xereca no pau, que ela flexiona, a xereca no pau, que ela flexiona,